você me falou. O mundo segue acontecendo aqui em volta onde estou. Quase não cabe no momento e assim respiro o vento e passa tempo. Já nem me lembro do som que sempre me embalou. De tudo mais o que eu tenho, de tudo que te conquistou. Quase não vejo envolvimento e assim respiro mais um novo invento. É muita coisa em pouco tempo. É muita coisa em pouco tempo. Impossível controlar o movimento. E já que não entendo o porquê, já que não sinto pressa pra saber, escrevo incerto em verso lento pra você. Quase não cabe no momento e assim respiro o vento e passa tempo. É muita coisa em pouco tempo. É muita coisa em pouco tempo. É muita coisa em pouco tempo. Impossível.